sable, balançable. Thank you.

está. Não se pode morar nos olhos de um gato. Arranha, arrepanha, apanha, espanca. Não se pode morar. Não se pode morar. Não se pode morar nos olhos de um gato. Quando te vejo chegar. vela, estou amarrado nela. Elas me tentam, provocam, mas eu só tenho olhos para mim. Isto é Flow 212, ficamos com o ouro, vocês chegam com o bronze. Cali 10 DV, número 11, Rusty na produção, ainda temos DJ Tom. Componentes suficientes para o sexo, ao contrário dos alimentos, não pleamos no universo. Muita visão, não se limite ao universo, não vou dar nova brisa neste rap controverso. Get money, got sent on, hardcore, bounce e beat on boycott. Tantas são autografadas a coiote, pus fogo no beat, 200 watt, what? 212 privado, eu posso, o som vai cantar nas colunas do teu bot. Que é lá no próximo, toda a McLaren, imagina a NY, é que é a dona Karen. Apenas watch, ok, amém, não vale a pena competir, não salve ele, Ale. Bro, mantém, isto vai bem, Cali Gay, JV, que vale mais, tem. Rappers da tua zona, sei que não tem, que passa a frente ao nosso projeto, boy, diz-me quem. Lá-te chitando, tipo Jorge, por estrela de pelo, volta a queda do cabelo, tipo Fábio Capela, fechar a meta, tipo Francis ou Coelho. Não aguenta tudo, Chris, do tempo de jogo, já, mesmo se blink, blink. Memphis,

guarda um segredo na mais longínqua galáxia. Descansa o amanhã. Música portuguesa, o sucesso passa aqui. Traz as promessas que Fascina-me o som que traz.